gasta de bala, eu me gasta de bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Eu e gasta de bala, eu e gasta de bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Sucesso novo, Túlio Miranda. Só daí, meu parceiro, gasta de bala. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e casca de bala, derrubar o gol no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e casca de bala, derrubar o gol no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado. 5 horas da manhã e nós botando pegada. As arqueirinhas tudo bebo, já tudo enterrado. Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala. Casca de bala, eu e casca de bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Eu e casca de bala, eu e casca de bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Em nome do Aras Milionário, ei, vaqueiro do Brasil. Todinho, meu irmão. Meu, não, deixa eu normal, mal. Tá normal. Bora. Imagina a gente milionar. Traz uma barrigudinha gelada aí pra mim, uma porção no jeito com aquele limãozinho. Não importa o preço, eu só sei que eu mereço. Sou feliz assim. Vai, Salvadão. E primeiro eu, depois as dívidas. No fim do mês a gente se vira. Não é luxo, é qualidade de vida. Se liso, nós bebe, já faz um estrago, vem. Imagina a gente milionário. Se duro, nós fecha e dá muito trabalho. Imagina a gente milionário. Se nós já fica louco, com 50 no bolso, o quê? Imagina a gente milionário. É Safadão e Guilherme Benuto. Imagina a gente milionário. É a dança do milionário. Traz uma barrigudinha gelada aí pra mim, uma porção no jeito com aquele limãozinho. Não importa o preço, eu só sei que eu mereço. Sou feliz assim. Primeiro eu, depois da vida. No fim do mês a gente se vira. Não é luxo, é qualidade de vida. Se liso, nós bebe, já faz um estrago. Imagina a gente milionário. Nós peixe dá muito trabalho. Imagina a gente milionário. Se nós já fica louco, com 50 no bolso. Imagina a gente milionário. Se liso, nós bebe, já faz. Vocês se duro, nós peixe dá muito trabalho. Imagina a gente milionário. Se nós já fica louco, se nós já fica louco, com 50 no bolso, 50 no bolso. Imagina a gente milionário. Se nós já fica louco, com 50 no bolso. Imagina a gente milionário. Guilherme Benuto e Safadão. É Safadão e Guilherme Benuto, daquele jeito. Imagina milionário. Quem gostou, faz barulho. Web Rádio Nova Cidade. A rádio que toca as melhores é aqui. 7:06. pai.